Lucas! Paizinho! Cadê o Lucas Paizinho? Aí o Luquinha! Show! Show! E toda vez que eu sinto você. Alô, Moicano! Ai! Eu morro de vontade de fazer amor. Coladinho, coladinho, ah. Show! Quando eu te vejo, me sinto. Repertando novo, né, Marlon? E tu és uma arte que Deus der. Tem aí o Max, tá aí o Rico. Tá aí ele, gastador. Minha deusa. Galinho depósito de Horizonte. E nasceu pra mim. Rapaz, o Carlinho soltou a MC da Maria Matos, ó. Coladinho, coladinho, coladinho. Frio e Mossoró, falei já. Aí, Jefferson, iPhone, o homem do Horizonte. Vamos se garante, viu? O iPhone é com ele. Jefferson, o iPhone. Show! Banda Líbanos, inconfundível. Volume 13. Eu não sei mais viver sem você. Tente me entender. Me desculpe, eu agi sem pensar. O que vou fazer? Estou ficando louca. Pense mais um pouco. Vamos tentar de novo. Tudo que passou e vem recomeçar.